Ranger Azuca Delta. Vitor Alfa, chame torre 198, decimal 95. Chamar a torre no 198, decimal 95, mais Vitor Alfa. 2710, aproximando ponte espera da 190 Branco. Azul 2710, autorizado alinhar e decolar pistola 0, últimos 1.000 metros indisponíveis, impraticáveis, corrijo. 240.079 evento. Soldado da e decolar da 190, azul 2790, estão cientes da restrição de menos 1.000 metros no final da 190, azul 2790. Torre Salvador, bom dia, o Papa Papa, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa. Mantenha-se em condições visuais no setor chuva nas redondezas do aeródromo. Prossiga para o final da 7, aguarde a autorização de pouso. Mike Vitor Alfa, tu aí. Mike Vitor Alfa, prossegue para cabeceira 1 no 7. Visual no setor? Visual do setor. Nível de voo 050, informo o campo operando ainda visual, pista 28, porém praticável. Vento agora 235 graus com 7 nós. Ajuste de altímetro 905, temperatura 26. Confirme tensões. 0015, ajuste. O vento com 235 com 7, aguardo, mas como a minha terra de retorno. A gente mantém o perfil da chegada a Bomé de Uno. Um ajuste, mais litoral. Tô no 3740, torre 198, decimal 95. Torre 198, 95, 3740, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 3740, 3.8 milhas, Serra Vista 372. Tan 3740, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso, altímetro 1015. Últimos 1.000 metros da pista 10, permanecem impraticados. 28, vai prosseguir, vai tentar aproximação, solicita projetado, se possível. 1928 autorizado, vou na projetado. Estante 9128. Azul 40182, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LSXC, pista 10, reposta no curso do localizador. 2.000, autorizado LSXC, reposta estabilizado, 4.000. 17, pouso autorizado, vento 240 graus, 079. Porta controlada na 17, mais litoral. Azul 2710, decolado aos 29, chame controle Salvador 120, 28. Controle Salvador 208, graças. A 3740 já avistado, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Vento 240 graus, 08 nós. Aguardando o TAN 3740. E Salvador? Bom dia, azul 2710. Decolando a sua escuta. Tataran, decolagem sobre a via Conde para nível de 1970. Sobe via Conde, a 1970, azul 2710. 089. Depois 610, TAN 3740. Vitor Alfa, autorizado a seguir o táxi a baixa altura até o Pátio 5. Do localizador, 4082. 4082, chame a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, 4082. Controle Salvador Azul 2710. Curva à direita, proa 060, aproximadamente 20 milhas, desvio de informação. Autorizado, Azul 2710. 2710. Após desvio, se assuma a proa de Conde, Azul 2710. Após desvio, voa Conde, Azul. Lotan 3740, solo aos 32, chame agora 21 decimal 9. Azul 4082, tráfego avistado, estão no zero, pouso autorizado, 240 graus, 07 nós. Confirmado, tá com 4082? Azul 4082, pouso autorizado, pista no zero, vento, 240 graus, 08 nós. Livre o pouso, Azul 4082. Ou 9162, bom dia, desce a nível de voo 050. Informo o campo operando visual com a pista 28, porém a mesma encontra impraticável. Ventos de 240 graus com 6 nós, temperatura 2,5 e ajuste de altímetro 905. Confirma intenções. Copio as posições autorizadas até o nível 050. Estão utilizados com o abomento 1 e GNS-2. Tente Gol 1960, autorizado via chegada a Bomé de Una, aguarda atualização do procedimento. Gol 9128, desce a 2000 pés, ajuste de altímetro 995, está autorizado o final do procedimento. ILS X-Way, pista 10, reposta no curso localizador. 2015, reporta o curso localizador, 9128, pode passar então, pode ser direto? Negativo, livro das restrições de altitude. Livro das restrições, 9128. Livre à direita, taxi no Eco, chame o solo 219. Livre na Eco, chama 219, Azul 4082. Azul 4082, dá pra confirmar qual vento recebeu no final? Gol 9128, só me informar se a pista está molhada ou seca. Gol 9128, aguarde. Obrigado. O 9128, pista seca, porém a chuva é na vizinhança. Muito grato, 9128. Localizador, voo 9128. Voo 9128 com Leste Torre 198 decimal 95. 1995, obrigado. E manter nível de voo na 50, ou 27 no 0. Voo na 50, azão. Os mínimos meteorológicos para esta operação: 1.500 com 5.000. Chuva nas vizinhanças do setor norte. E aproximando agora da cabeceira 28. Metade da pista para frente está, se encontra-se molhada. Pista impraticável. Os últimos 1.000 metros da pista permanecem impraticáveis. Vento 230 graus, 062 anões. Pouso autorizado, 90. Presente. A área de toque está seca. O gol 9128, caso arremeta, vai curvar à esquerda na praia de Marcel. Ok, ciente. Em caso de arremetido, inicialmente realize o procedimento de aproximação perdida, mantendo a proa e subindo para 2.000 pés, aguardando a coordenação para voar a Marcel. Gol 9128. Ciente, 9128. Chame Salvador na frequência 120 decimal 8. Número 2, confirme apoio ideal para Natal. 045. 045, Salvador, bom dia. O SAM 3436. SAM 3436, controle, prossiga. Para as condições, por gentileza, não recebe aqui. 3436, estamos operando visual com a pista 28, porém a mesma encontra impraticável. O vento agora é 260 graus com 6 nós. Ajuste de altímetro 905 e temperatura 25. Você autoriza a próxima 10? Descendo até 150. 3436, afirmativo. Autoriza a coordenada, então. Muito obrigado. 1962, eu tenho identificação desse nível de voo 050 via do MED 1. Informo que o campo está operando visual com a pista 28. Porém, a mesma encontra impraticável. O vento 230 graus com 6 nós. Ajuste de altímetro 1905 e temperatura 25, com as intenções. Está impraticável. Alguma previsão, não? Aguarde. No aeródromo 240 graus, 0629, 2015. Eu tenho meu golfe e a ponte para o som. Reportará fora de solo, montar um golfe. Gol 9128 no solo aos 45. Chame 21 nesse manobre. 219, boa. 1962, copiou? Copiou, contrário, 1962. 1962, terceira para o controle. 1962, copiou. Nós vamos até Bomba, um pouquinho, uma posição antes de Bomba. E aí eu solicito antes em Santo. Vamos manter aqui o 200, se possível, e aguardando a abertura do campo. 1962, informe que a pista 28 está impraticável. As aeronaves estão tentando pular na pista 90. Até o meu Golfo mantém-se em condições visuais. Operação agora instrumento no aeródromo. O teto estimado em 900 pés e a visibilidade 3 mil metros. Reporte visual com a cabeceira no 7. Ok, senhor, tá visual com o aeródromo. Vai manter a escuta. Ok, gente, visual com o campo. Mantém-se com a pro ideal para sobrevoo em Lauro de Freitas. Não interfira com a aproximação da 1-0. Não interfere com a aproximação 1-0 até o Magolfe. Dole, Aracaju irá tentar coordenar e manter a parede de Natal. Sete. No 962, confirma efeito ano de rios? Negativo, tomando a proa de TAP agora descendo para o 050, é isso? Afirmativa, proa ideal para TAP é a 055. Estamos na 055, 055 agora. Estabilizando o localizador para 190, gol 1962. 1962, completo, chama efeito em 1982995. 195, boa. Largadora do 2, o controle da Cajô acabou de desligar e solicita que o senhor mantenha novamente a rota, regressar a rota devido a um tráfego em decolagem. Instrumento, teto estimado em 800 pés, a visibilidade 3 mil metros, chuva leve sobre o campo, pista molhada. Teto na proa do VOR de Aracaju, serviço radar terminado 64 milhas, setor nordeste de Salvador, chama o mesmo na frequência 120 decimal 3, bom voo. Nota 1203, boa tarde. Azul 2710, serviço radar terminado, 62 milhas, no setor nordeste de Salvador. Informa o tráfego agora, posição G10 a 4 milhas, mantendo 090. Tipo, é um Charlie 208, me chame Aracaju em 120 decimal 3. Azul 2710, bom voo. Gente, estamos cientes do tráfego, monitorando o GPS. Vamos chamar agora o controle Aracaju 203, azul 2710, graças. Nove informa que o teto no momento agora é 810. Isso na 962. 1162 avistado, pistão na zero, pouso autorizado, vento 2, 10 graus, 062 a nós. Sete, pouso autorizado, 1162. Informação adicional, tráfego, helicóptero mantém o setor norte em voo visual sem interferência. Sete, 962. Uno 962, deixa 2000 pés, ajuste de altímetro 1-0-1-5, autorizado final do procedimento. Ele acha que foi observado e se aposta no localizador. Ok, 2000 pés 1015, o procedimento aqui que está autorizado e apontará no localizador, 1962. Nosso Blue Bang Mar está retornando para pouso. Chave visual com ele, ponto? Chave visual. Reporte controlado, vento no aeródromo 220 graus, 062 a nós, até o meu golfe. Reportará até o meu golfe. As condições melhoraram um pouquinho. Eu vou retornar para a posição de sobrevoo assim que autorizado. Se eu estiver presente, mantendo-se em condições visuais até o meu golf, prossiga para o local de sobrevoo e reporte visual com o campo. Já está visual com o campo, senhor. Vai para a mesma posição, norte do aeroporto. Ciente. Autorizado a proar para verificar os lados de Freitas, sem interferência com o estudo 028 e sobrevoo da base aérea de Salvador. Reporte no ponto de sobrevoo. Até o Magô. Não vai interferir com a base nem com a 10, reportará até o Magô. Gol 1962 no solo, 52, livre na Fox, chame 21, decimal 9. Se liberar na Fox, chama 219, gol 1962. Salvador, pode ser Xanã 6250. Xanã 6250, bom dia, sem identificação, desse nível de voo 050. Informo que o campo está operando instrumento com 800 pés e 3.000 metros de visibilidade, chuva leve, ajuste de altímetro 1.005, temperatura 2.5 e vento 2.30 graus com 7.9, confirme intenções. Copiado, intenção é... LS da 10 com 20 calda. Sim, tenta pouso na pista 10? Afirmo. Entendi, então, que o senhor tenta pouso na pista 10, vai na prioridade de TAP. Prioridade de TAP, eu achei na minha 2 de o meu golfe confirma a posição. Só nós gerar a prova, até o meu golfe. Gente, até o meu golfe, tráfego não mais avistado. Mantenha-se em condições visuais na vertical de Lauro de Freitas e reporte para avançar. já está retornando, senhor, já está voltando para a RMI. Ciente, é para o RMI, reporte visual com o heliponto. Está visual, reportará no solo controlado, hotel meu golfe. Vento no aeródromo 230 graus 089, hotel meu golfe. Ok. Zona final da 10, 1962. 1962, complexo torre 1 à noite, decimal 95. 295, obrigado. Salvador, boa, TAM 3436. TAM 3436, sem identificação, desse nível de voo 060, na proa de Pabug, para interceptar a chegada a Gomer de ONU, informo que o campo está saturando instrumento com 800 pés de altitude, 3 mil metros de visibilidade, chuva leve, vento de 230 graus agora, 7 nós, ajuste 905 e temperatura 25, confirme intenções. Alô, e Alessandra aí? Gente, TAM 3436, desse mantém 060. 060, são os últimos mil metros, né, que estão empratidados? Afirmativo. Prato. 7 minutos atrás, reportou pista molhada, porém com boa frenagem, chuva moderada sobre o campo. Pouso autorizado, Golo 962. Beleza, pouso, Golo 962, obrigado. Confirmando vento 230 graus, 7 nós. O tráfego da companhia disse que recebeu 5 de calda. Ciente, 962, obrigado. Ciente, hotel Amigo, frequência livre. Eu falo, bom dia, Mike no Parque Cinco, para acionamento. Mike, Vitor Alfa, Parque 5, liga acionar. Reporte pronto, decolagem. Confirmando, no momento nós estamos operando com o mínimo para a operação visual de helicóptero, com a possibilidade de piora. Mike Vitoral. Visual, Mike Vitoral. Gol 1962, no solo 58, livre na taxi Foxtrot, chame solo 21 nesse manual. 219, gol 962. Todos que prosseguem para o Pouso Salvador agora, vamos que está 600 pés, com 1500 metros, com chuva moderada. 3436. Chame 6250, copiou? Copiamos, consciente. Na escuta, prossiga, turma. Na escuta, ó. no presente momento, operação aqui abaixo dos mínimos, favor, visual de helicóptero em Salvador. Aguarde para o táxi, mais litoral. O setor que o senhor vai seguir ali de do Alicia está bastante prejudicado. Corre, bom dia, o senhor Tauro, bom dia, o Papa Mike Vidoral. Papa Mike Vidoral, prossiga. O Mike Vidoral vai estar corte e aguardar uma melhoria. Não confirme? Vai estar corte para aguardar uma melhoria. Ok, sim, chama para novo acionamento, Mike Vidoral. Chama lá novo acionamento, Mike Vidoral. O senhor fica com o seu critério em observar a melhora de condições e chamar para novo acionamento. Chamará o Mike Vidoral. Chalé 6250, desça para 2000 pés, ajuste 10015, calibre o Electric X-Ray, reporta estabilizado. Ok, 10015, reporta na lembrança, ela tem as condições atuais, visibilidade certa. Vamos verificar a mais atual, temos aqui a 600 pés de teto, 1500 de visibilidade, chuva moderada. Obrigado. Faz uma escuta do controle e informa 500 pés de teto, 1200 de visibilidade, chuva de moderada a forte. Outra 3436, solicita o lado 5 a média, no 10. Confirme. Outra 3436, solicita o lado 5 a média, no nível 110. Gente, autorizado. Graças. Meia dois, executar a órbita para presente, mantendo 5000. Sim. Excelente, o chamado é 6250, espera no 050? Afirmativo. Certo, espera em FAP no 050, 6250. FAP 050, certo. Salvador, boa tarde, 3286. 1886, prossiga. A gente não está conseguindo aqui receber o Ortiz, não pode continuar mais? O Ortiz está indisponível. O Salvador operando em condições de instrumento, o teto estimado em 500 pés, visibilidade 1500 metros, chuva moderada a forte, pista molhada, vento 220 graus, 08 nós. O procedimento é aproximação da pista 1-0 e LSX-RI. Tá ok, então, muito obrigado. Tá 3436, na sua escuta, tá na, aguardando novidade ainda melhor aqui, okay? Vou ficar na escuta da torre também. Gente, qualquer alteração será informada ao Xané e ao São 3436. No momento ainda permanecem as informações. Muito obrigado. Poxa, né? 6250, tem que estar na espera. 050, curva pela esquerda, ok? Gente. Poxa, né? 6250, confirma como é que você controle? Sim. Né? 6250? Consiga. Confirma como recebe? Alto, claro. Autoriza a cena de 3 minutos 9, está por tá 3436. Autorizado. Obrigado. Salvador, o Mike, o TAN 3436. TAN 3436, prossiga, Torre. Ok, apenas para lhe informar aí que estou na escuta do controle e do senhor também aí acompanhando as condições, ok? Ciente, atualizando então a informação, teto estimado em 500 pés, a visibilidade 1500, chuva moderada sobre o campo, vento permanece 230 graus 089, altímetro 10, 14. Ok, grato, a chuva melhorou já? Não, negativo. A chuva está de moderada a forte. Chove forte sobre o aeródromo no momento. Maravilha. Estou aguardando então a melhora da chuva aqui. Fico na sua escuta, grato. Sim, está 3436. É já. Foi Salvador, boa tarde, Oceania 6200. Oceania 6200, prossiga, Torre. Boa tarde, você fez condições aí do campo? Salvador operando em condições de instrumento, teto estimado em 500 pés, a visibilidade 1.500 metros, chuva moderada, pista 1028 impraticável nos últimos 1.000 metros, o altímetro 1014, vento 230 graus, 08 nós. Ok, muito obrigado pelas informações, a gente ainda está aqui no centro, daqui a pouco a gente chama de novo, é o 6200. Ciente, 6200. Da escuta do controle Salvador, melhora de condições, 2 mil de visibilidade, 2 mil metros de visibilidade, 500 pés de teto, chuva moderada forte. Salvador, não recebe aqui. 6200, essa via chegada com a média 1 para nível de voo 130, pronto, quatro as condições. Comédia 1, 1-3-0, pronto, 4-0. 6-2-0-0, Salvador operando instrumento, 2 mil metros de visibilidade, 5-0-0 pés de teto, temperatura 2-3 graus, confirmando 2-4 graus, ponto de orvalho 2-1, o ajuste do altímetro 0-0-4, pista em uso 2-8, porém impraticável. O vento é de 240 graus com 0,7 mais. É, então, só confirmando que prossegue na Comédia 1. Aproveita 1-0, positivo? Afirmativo. Deseja aproximar 1-0 nessas condições? Afirma, é 2-0. Certo. Segue aproximação 1-0 ou mantém esperas intactas? O vento agora é 240 graus, 07 mais. Ok, visibilidade? 2 mil metros de visibilidade, 500 pés de teto, moderada forte. Mantém a pista 1-0. Ratificando a informação, permanece impraticável o trecho de os últimos 1.000 metros na pista 1028, vento 240 graus, 08 nós, então 9097 decolagem autorizada, na linha decola 1-0. Nome é 200, previsto espera posição Bomed, informo tráfego mantendo 1-1-0 sobre Bomed em esperas, vai então é 320. Gente, a nossa ordem Bomed vai ser devido ao aeronave que está em ordem Bomed e que vai aproximar ou que não vai aproximar? Negativo, previsto espera devido à condição do tempo. Confirma intenções, deseja aproximar 1-0. O vento 240 graus 07 nós, visibilidade 500 pés, 2 mil metros de visibilidade e 500 pés de teto. Poderia confirmar uma torre se a chuva no momento forte ou moderada para o 6200? Chuva de moderada forte, o 6200. Aguarde. 2017, decolagem 06, controle 120, décimo 8. 208, da 9017, forte. Torre, Oxana 6250? Oxana 6250, prossiga. Boa tarde, senhor. É, confirma ainda tá com chuva forte no campo? Afirmo, chuva de moderada a forte. O teto permanece estimado em 500 pés, a visibilidade 1500. O vento 240 graus, 0612. É escopiado, obrigado. Tá mantendo espera aí, tá? 320, possibilidade de voar na coisa de Motiva? 9017, aguarde. Fazendo perfil, vamos aguardando o Motiva, tá? 9017. Fica 320. Oi, Salvador, Oxana 6200. Oxana 6200, prossiga. 200, está próximo a Bomed. Analisando aqui se faz ordem e espero que prossegue. A chuva no momento pode ser moderada ou forte? Comandante, agora eu julgo aqui de moderada a forte, ok? Bastante água caindo aqui de todos os setores de aproximação de Salvador. E bem fechado ali, na aproximação do ano zero está um pouco melhor do que os outros setores, mas está água caindo. O teto está estimado em 500 pés. Gente, a meteorologia aí, deram alguma previsão de melhor, pior, alguma coisa do tipo? Não, estava tentando falar com a companhia. Puxa, não é 6200 nesse caso, controle Salvador? Afirmo, senhor. Vai fazer ordem em boa média, ok? Mantendo 130 agora nivelando, curvas pela direita, inbound 069. Há quanto tempo demoraria para abrir, não? Certo, obrigado. Na 200, afirmo, ciente. Esperas em boa média. Ok, obrigado. A 3436, tráfego aproximado da posição Bomed, aproximadamente 10 milhas da posição Bomed, mantendo o nível de voo no 30, iniciando espertos acima. O tráfego em questão é um Airbus 320. Sente, grato. Autorizado direto Motiva. Direto Motiva, 9017. O 6200 solicita prosseguir na aproximação. Havana 200, prossiga chegada Bomet, reporte ITAP. Prossiga Bomet, reporte. Posição ITAP. Chegada Bomet 1. 130, então prossegue na chegada, reporte ITAP, até 200. Chanelha 200, desça nível de voo 120. 120, chanelha 200. Olha o azul 446, pode ser a 1-0. Ele as condições atrás? Autorizado, alinhar e decolar, pistona 0, vento 240 graus, 05 nós. Últimos 1.000 metros da pistona 0 permanecem disponíveis. Paciente, 4463, ali decola da 1-0. 6200. Informa agora a chuva leve sobre o campo, mantém as condições. Afirmativo. O TAN 346, meio confirmando chuva leve? Afirmo, chuva leve, mantém visibilidade de 2.000 metros e vento de 500 pés. Ok, o TAN quando possível aproxima. O 6250 informa que após término da órbita, caso autorizado, iniciou o procedimento. Gente, eu chamo a 250. Muito boa tarde, voo 9094. Voo 9094, prossiga. Aí, né, boa tarde para o centro Recife. Somente para atualização da informação, precisa confirmar a chuva forte em Salvador? Voo 9094, aciona a identificação. Salvador é o 9046? Olha, condições do campo, 2.000 metros de visibilidade, 500 pés de teto, chuva leve. E o vento de 240 graus, 0612 mais. 20 graus. Reportará quanto grau é o vento? 7. O TAN 346, para descida? TAN 346, autorizado descida para nível de voo 070. 070, graças. TAN 3436 na curva de aproximação para Bomed, já pós Bomed está livre prosseguir? Fechando a 6250 controle? Prossiga. O senhor aceita a vetoração para final? Afirmativo. Quatro 63, deu 425, chama o controle, Salvador 120, 08. 08.